Salvador, muito bom dia, 5217 da Trip, fui ADS. Trip 5217, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste 1-0-2-2. 1022, número 2, gente. Na boca está 3-2, para nós. Controle, muito bom dia, a gente 5826, está descendo para o 50, está aqui daquilo. 5826, bom dia, desce ao 050, chegada à Mari. 050, chegada à Mari, 50. Seria possível aproximar na presente, 5826? 5826, mantém a aproximar. Área na próxima, 5826. 510, Mike Eco Delta, abaixo de lançamento. Sétima, até a posição, o trip já passou os telas, feita a 3 milhas da cabeceira. Tá no curso localizador, voa no 605. No 605, complete a aproximação, chame torre 18.6. Completa 18.6, bom dia. Bom dia. Zulfa 039 Tower. Could you please a little bit ahead, please? Salvador, é o gol no 605, passando o marcador externo, tá embaixo, travado, visual com lazela. Sente gol no 605, número 2 para pouso, ajuste 1022, aguarda as instruções para pouso. 1022, você vai aguardar as instruções para pouso, gol no 605. Um, 1-2-1, décima 9. Direito 1-2-1-9, 5-2-1-7. Dois Salvador, são 3663. Prossiga. Esse pequeno desviozinho, já estamos retornando a proa de pelo aqui, devido a um cômulo possível. Nós, chega trem. Baixar travado, só autorizado pouso 1-0, gol 9-0-5. O TAN 3179, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado, aliás, manter a cabeceira no zero. Está no circuito, torre 18.6. 63, pode voador, né, então? O TAN 3663, sobre vetor, para interceptar o localizador, com pé esquerda, proa 175. 5826 Abjet, sou vetor para o sequenciamento, pro 50, 050. 050, o 5826. 5826, desce para 2010, 1022, ajuste. Resposta estabilizada. 2010, 1022, reportará estabilizado 50. 3890, passa nível 130, chame Recife em 12685, alternativa 12545. 2685, 12545, obrigado, bom dia, senhor. Direita, solo 1, 2, 1, décimo 9. Direita, solo 2, 1, 9, golpeia 0, 5, ponte. Mike Eco Delta, sua vista autorizada, girar base e porte na curta, Mike Eco Delta. Azul 4039, clear to line up and wait, runway 10. Palma Eco Delta, autorizado pouso pistão no 7, vento no 30 graus com 15 nós. No 79, decolado de 28, controle 120 decimal 8. Bom dia, 731, no 79, passa 1800. Você pode confirmar o seu vento, né, 621? 1, 105, Índia, com espera todos no 86, ajuste no 022, bom voo. E aí, muito obrigada. Muito obrigada. É, 218, confia 3? 18, meia dúzia. Meia dúzia. Salvador, bom dia, só 3663. Vai passar Simbra, baixar de chegada. Tá, 3663, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1022. Só em caso receber o transponder no ticket do tráfego, tem tráfego no setor pousando na 17, tem um helicóptero, sem interferir com a aproximação. 7, tá, 3663, aguarda autorização de posição no hotel. Ok, se for pela Alters 1 no 7, previsto Arbora Leste, funcionando. Runway 10, wind 130 degrees, 13 knots. Snap 2-1-1, bom dia, mantém ponte perto. 3 de 663, autoriza pouso, pistão 1-0, vento 1-30 graus com 13 nós, check trem. Baixado, checado, autorizado pouso, pistão 1-0, para 3663. Após o pouso do Airbus da TAM, autorizado ali, mantém pistão 0. Azul Fazilho 39, Airborne at 31, contact Salvador Departure, Control 120, decimal 8. 1208, Azul 4039, bom dia. Bom dia. São portão ocupado. Climb to 320. Bom dia, Azul 4039, climb mantém 320, perform Dael Departure. Perform Dael Departure, climb up to 320, Azul 4039. Autorizado em interceptar o 5826? Imagina, 526, resposta estabilizada. Passará, 526. Salvador, gol 923, da informação aqui de autorização Guarulhos. 23 minutos ontem, informação em curso Lima, ajustando 022. 22, gol 929. 9, livrando na F3, 663. Brank 90, taxi by Brown, India, key holding point, Manoel 0, altitude holding point, called Romanate, small 60, ultimate setting 1022. 1022, we'll taxi to the holding point for 10, contact Delo on 186 there for American 980, have a great day. Have a nice flight. Utilizou o Abjet 5826. Torre 1862, vamos pouso. Obrigado, senhor. Alfa vai manter essa mulher. Gol no 923, copia. Pronto, copo, gol no 923. Gol no 923, Guarulhos aprovado nível 360. Decola da pista 1-0, pedido de saída da El, Leda, Drive. Intercepta o pêndulo 1-6, após conforme rota do plano. Transponder 5157, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, 360, decoda 1-0, saída da El, Leda, Drive. Intercepta o pêndulo 1-6, e após conforme plano. 5157, transponder o controle 208, gol 923. Gol 923, cotizamento correto, estamos em pronto. 20, 34 do decolagem, controle 120, decimal 8. 208. 179, senhor? Afirmativo, 79. Recife 1251, 123-25. Controle de Salvador, seu motor 3179. Afirmativo, 3179, Recife 1251. Controle de Salvador, muito bom dia, Xené 6219. 6219, bom dia, 360, saída da El, vigilância. 360, vigilância, poderia voar direto, Leda? É, após 2000 pés, autorizado da El. Após 2000 da El, vai voar da El, né? Controle de Salvador, foi, chamou o TAN 3179 para entrar em contato agora com o Recife? Afirmativo, TAN 3179, Recife 1251, alterna 1-3325. 5-1-3325, obrigado, bom domingo. Checado, 5826. Good morning, Salvador, American 980 is ready for takeoff. American 980, do you have condition to line up and take off immediately? Line up and take off immediately, American 980. Okay, line up and take off, runway 10, wind 140 degrees, 12 knots. Thank you, clear to take off, runway 10, American 980. Roger 5826, continue aproximação, tem tráfego alinhando para decolagem, com ajuste 1022, aguardando instruções, que guarde pista livre. Guarda pista livre, 1022, 5826. Sai da PUCA, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5155, controle 120, decimal 80. Autorizado Recife, nível 370, Aperuísque 58, decola 10, curva esquerda na PUCA, Caju. 5155, nosso transponder, 120, decimal 8 é o controle. 9131 da Azul. Azul 9131, protejamento correto, também pronto. 9131. Jet 5826, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 13 nós. Autorizado pouso na 1-0, 5826. American 980 Airborne at 38, Salvador Departure Control 120, decimal 8, and have a nice flight. 20.8, good day, American 980. Departure American 980, 50 out of 2,400 for flight level 310. Radio Severance, American 980, climb 310, PUCA Departure. PUCA to 310, American 980. Azul 4039, call now Recife 1251, if unable 13325. 251 3131 da Azul, posição 8, pushback acionamento. Azul 9131, lhe pressionar a metade, posição 08. Autorizado o acionamento, reporta para o táxi 9131 da Azul. Oito, dois, meia, no solo 40, direita, solo 121, decimal 9. 121, obrigado. Olá, Jack. 5826, liberou a 5826. Oeste 5826, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, obrigado. 211, no chame Recife, em 1251, alternativa, 13325. 253325, obrigado, bom trabalho. está pronto para o táxi. Tem 88 a bordo, 3 horas e 30. Alterna Maceió. Do 9131, Tati, Índia, ponto de espera, torno no 86, gestão 022, bom voo. Autorizado, táxi, ponto de espera, gestão 06, Pátio, Índia, quando pronto, 118, decimal 6, 1022, é hoje, 29, 13. American Line 980, call now Recife Center, 12685, if unable, 12545. 12685, primary for American 980, good day. Good day. Bom, Lima, 3732, aí vai TAP, DC para 2000 pés, 2022, e repostagem estabilizada na LS. Gente, TAP 2000, 1022, tá, 3732. Confere a gente no 02, confirma intenções do voo local. Azul 9131, autorizado aliás, decolar pista 10, ventando a 30 graus com 15 nós. À direita, corredor 7, o transponder aguarde, controle 1208, Lima, Papa Mãe. Papa Mãe, transponder 0117, posicionamento correto, chame pronto. com a tua máquina. Puta. Azul 91131, decolado às 48, controle, 120.8, bom voo. 120.8, 91131, bom dia. Controle, o azul 91131, passa 1400 na Puca. Azul 91131, suba ao 370, sai da Puca. Ascensão 370, sai da Puca, 91131. Papá Leon, Papá Mike, autoridade de acionamento, Chamber Tax. 10, preciso sair da bomba, transição lista, após fluido, upper whisky 10, Foxtrot com meu Mike direto. Transponder 516, fácil, controle 120, decimal 8. Aqui seria o 215. 215?